tumbando, balançando, estou mandando balançar. Está tudo balançando, estou mandando balançar. Todo tende si se mata, que não vão tomar. Todo tende si se mata, que não vão tomar. Vamos ver tudo claro, eu estou de ti.